apaixonado pelo futebol da minha terra. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Continua um espetáculo gigantesco. E o detalhe, Farias, o detalhe é que os jogadores do Fortaleza saíram todos para a foto no campo. Os titulares e os reservas, os jogadores do Ceará observaram. Vamos também. Aí, todos eles estão entrando agora para uma foto que pode ser a foto do ano de campeão do estado. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Já, já a bola vai rolar, amigos do Brasil. Estamos em cima da hora. 16 horas e 40 minutos. O árbitro já leva a bola e coloca no centro do gramado. E a festa gigantesca continua na arquibancada. Bandeiras preta e branca. O lado do Fortaleza também já fez a festa dele. Mas o jogo hoje é do time do Vozão, do coração do meu povão. O primeiro foi com o mandante, o Fortaleza. Hoje o mandante é o time do Vozão, do coração do meu povão. A festa continua. A garganta do torcedor não para. Parece que é de aço, Marquezine. Sem dúvida, sem dúvida. Desde que o Ceará entrou em campo para a execução do hino nacional, para o protocolo do jogo, a torcida do Ceará não para. Um mosaico ou mosaicos espetaculares, sensacionais, de parabéns à torcida do Ceará. Ô Farias, é como dizia o saudoso Alan Neto, a torcida do Ceará não para nem na bala, nem a pau, nem a bala. Grande Alan Neto! É como também bala do Alan. Será obedecido um minuto de silêncio. E nós estamos querendo dizer também, e o trabalho de hoje vai ser em homenagem ao nosso saudoso Alan Neto do Trembala. Faria. Nem a pau, nem a bala. Faria. Oi. Os internautas elogiam sua barriga, seu crachá, essa camisa desbotada. Todo mundo parabenizando. Ah, então vou me sentar. Desculpa. Eu não sou barrigudo, não. Vai pra lá. Já já a bola vai rolar, amigos do Brasil. André Ribeiro no Rio de Janeiro, na escuta. Primeiro Bozão formando por Richard no gol. Raí, Felipe, Ramon e Bahia. Richardson, Lugni e Lourenço. Airon, Saulo e Eric. Um minuto de silêncio também ao nosso querido saudoso Sérgio Luiz Mota Soares. Trabalhou muito tempo no Ceará, irmão do nosso companheiro César Luiz. Nossos pêsames à família. Time do União, com João Ricardo, Tinga, Brites, Kusevici, Titi e Bruno Pacheco, Léo Ellison, Sacha e Hércules, Lucero e Marinho. E atenção, Brasil! Saída para o Fortaleza no primeiro tempo. O time do Bozão ataca para o lado na Avenida Paulino Rocha. Que dá sorte, hein? Vamos lá ver. Lucero tem a bola aos seus pés. O árbitro é aquele fortão. Está esperando não sei o quê, que a fumaça saia, é isso? Exatamente. É verdade, a fumaça preta aqui, eu vou dizer uma coisa. É expulsando a fumaça. É. Fumaça só presta branca. Fumacedor. Vai já começar o espetáculo, amigos do Brasil. Haja coração. Jogo aguardado. Durante uma semana. Ceará deitado, repousando, Fortaleza viajando. E agora chegou o momento de medir forças, amigos do Brasil. Os dois maiores clubes do estado do Ceará e do Nordeste brasileiro. O árbitro ainda não autorizou. Jogador do Fortaleza e do Ceará se encontram lá. Caiu muito papel na beira do gramado pela direita. O auxiliar recebe a visita de algum jogador de Tinga, Marinho, dizendo que não dá para perceber se a bola saiu ou não. É problema, Marquezine? Conselho. Não dá para ver a linha. E o ar está mandando. Eu tô rindo aqui. Mas eles não. Daí você tem a visão, né, Farias? Mas aqui de baixo, por exemplo, eu estou aqui, lado esquerdo, atrás do gol do Ceará. Não dá pra ver agora, a linha. Agora é, que eu tô com medo do balançado aqui, tô, viu? Não dá pra ver, não. O pessoal tá tendo atenção lá, do árbitro e também do Bandeirinha, porque se a jogada pelo setor direito, só se o Bandeirinha tiver onde de onde vai chegar. Eu tenho uma ideia. Cada pedacinho de papel por pedacinho, né? Eu aqui não vou, mas se aparecer alguém pra pode ir. Vontade. Não é não, Alan? Não dá pra catar um pedacinho de papel não ali, Alan? Dá pra catar um pedacinho de papel sim. E botar esse papelzinho no bolso e transformar em real. Exatamente. Deputado Evandro Leitão, ouvindo nosso trabalho, grande presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com excepcional trabalho, meu querido Zezinho Albuquerque, secretário das cidades, também ouvindo o trabalho do Escarati de Ouro do Rádio, meu querido Lissandro da Turati. Alô, meu amigo Avani da Vodka Slova, João Carlos da Rapid Fire, forte abraço para todos os senhores. Um abraço especial também para Isabela, que já falou aqui na nossa transmissão. Tomás Silveira, lá de Messejana. Também o meu querido, a minha querida doutora Renata Rachid Neide Bastos. Alô, Faria. Júnior da Alta Escolaria, aquele abraço, amigo. Chamou, falou. Agora apareceu ali um cidadão, um menino ali que... Os meninos que trabalham aqui com os gandulas, né? Os gandulas. Aí uma vassoura apareceu aqui, mais uma vassoura. Eles vão varrendo. Eu lembrei, rapaz, daquele lance que o Fortaleza jogando lá no Piauí, né? Acaba querendo pegar um balde d'água e botar no cambulão. Eu acho que seria mais prático tirar papel por papel, não era não, Alando? É, podia ser. Então aquele aramezinho vai enfiando de um em um, enfiando. Aí tá numa enfieirazinha de papel. Ai, meu Deus do céu. Até a torcida calou, viu? Impressionante, meus amigos. Agora é papel, viu, que não acaba mais. Papel, se você contar um por um, tem mais papel aí do que o Júnior Marquezine, um milhão no banco. É ou não é? É. Dacildo tá aí, Farias, Dacildo. Opa, olha aí o querido Dacildo Mourão, boa tarde, Dacildo. Boa tarde, Farias e todos. Olha, esse problema aí o Daronco está certo. Não pode começar com um problema de visão, né? Como é que ele vai ver se a bola saiu, Farias? É um grande árbitro brasileiro, vamos torcer que ele faça um grande trabalho. Vixe ali, olha. O Richard empurrando o Tinga. Que é isso, Richard? Calma. E o Tinga disse, não tem medo de tu, não. Nem começou ainda, né, cara? Já estão querendo... Fala, Pedro. Mas terminou tudo em paz, o auxiliar chegou lá e separou, não foi, o Marquezine? Não, tá tudo bem, já os jogadores estão ali conversando, então, mas só uma ansiedade, né, de começar, o árbitro observou, porque tem esse lance. Agora, teria que ter uma máquina aí, tem o que tem um lava-jato aqui perto, não, para trazer aquela máquina aqui para a limpeza do carro, tá certo? Era só passar aquela máquina aqui e tá, tá legal. O aspirador é o aspirador? É o aspirador, por conta de sugar, né, porque... É o aspirador. É, porque... Tem papel aí que é brincadeira, aspirador é verdade. E agora com a vassoura, velho, não vai não, viu? E agora vai começar, amigo. Esquecendo aqui. Apito árbitro, abrem-se as cortinas. Os artistas entram bem sem a bola correndo. Começa! começa o espetáculo. E lá vai o Leão pelo ponto direita para o primeiro ataque. A bola movimentada, sobra pela meia direita. Caiu então para o jogador do time do Vozão do Coração, meu povão, que era precisamente o Lourenço. Ele perde a bola, lá vai o Leão de novo. A bola voltou também para Lourenço. Vindo do primeiro marcador, caminhou pelo meio, avançou para a metade do gramado. Lá vem o time do Vozão do Coração, meu povão. Passada a bola no comando, ataca para Lyon. Lyon não dominou e quem cortou bem colocado foi o jogador que era o Ceviche. O Ceviche baixa para a metade do campo, volta a bola para o time do Ceará. Juiz interrompeu e no lance anterior marcou uma falta em cima do jogador Zé Wellington. Não foi isso, Marquezine? Falta em cima do 17, Zé Wellington do Fortaleza, no Castelão 0-0. No Castelão 0-0, um abraço para meu querido Zeni, para o Emerson, para o Alan e para o Alex, ouvindo o trabalho do Escrete de Ouro do Rádio. Um alô para a Cristina Lima, para o Breno Nóbrega, para o Bruno Lima, para o Lucas Lima, para o Ribamar do Parque Araxá. Valeu, negada! Movimentada a bola para o meio do gol, de novo dominando bem o time do Fortaleza. Volta a bola para o campo intermediário, subiu na boca do gol para a cortada, bem colocado lateral. Aí descarrega para a metade do campo, do mesmo movimento, salva a bola para a meio direito, volta a bola para o Bruno, adiantou pelo meio direito, caiu para Raí. Aí abriu pela ponta, batendo a bola perigosamente para o jogador que é Ailon. Ailon cruzou para a boca do gol, bate na zaga e vai sair pela linha de fundo. É corner escanteio para o Vozão bater pela ponta direita. Não é, Marquezine? O primeiro escanteio a favor da equipe do Ceará aqui pelo lado direito, na tentativa do Ailon para o Saulo Mineiro. Escanteio, o jogador, o Lourenço, vai na cobrança e também o Lucas Mugni. Vamos torcer para que você possa ouvir a gente, que o barulho é ensurdecedor. É impressionante. Na ponta direita, colocando a bola, o cabeça número 97. O 97, todo mundo sabe, é o Lourenço. Preparado o Lourenço para bater na bola. Está muito alto, o som ambiente está impressionante. Levantar a bola para a boca do gol, o balão subiu, desceu, entra. A bola vai cair agora pela minha canota, caiu para Eric. Enganou o marcador para lá, para cá, primeira finta, segunda finta, terceira finta. Cruzou para a boca do gol, a bola bate na zaga e vai a corda, não bateu. Bateu sim, segundo corner. Tentativa do jogador Eric Puga aqui pelo lado esquerdo, cruzamento de pé esquerdo, resvalou na zaga do Fortaleza. É o segundo escanteio, Lucas Mugni na cobrança. Preparado o Mugni, colocando a bola, amigo do Brasil, da 0-0, primeiros movimentos de bola. Preparado o Mugni para bater, aguarda, encolheu para a bola, levantou para o Mugni do gol, subiu, desceu na grande área, corta a zaga do time do Fortaleza e a bola volta. Na vira ponta esquerda, houve ali uma falta, está caído o jogador Tinga, é isso? Falta em cima do Tinga, estava bem colocado o árbitro gaúcho, Anderson Daronco, marcou falta, 0-0 no Castelão. Meu amigo Zé Honorato, no sítio Tigre em Madalena, obrigado pela audiência, Tom Cavalcante. Já participou conosco, um abraço para ele, meu querido Raimundo Wagner, fique bom da goela, meu filho, gente boa. Conexões, toda segunda-feira, 15 horas aqui, 3 da tarde no Ipu, tem o nosso Ricardo Bezerra, entrevistando as maiores personalidades do estado do Ceará. E lá vai o Leão, e lá vai o Leão, a bola caiu para Marinho, Marinho domina pelo ponto final da Marinho, violentamente agora pelo jogador Felipe 42, não é Matheus Felipe, eu tirei negócio de Matheus, sou fã da banda Pan, sou fã, indo e voltando e nunca desligando. Zero Estoque Car Mais Seminovos, a maior ação de vendas de seminovos da cidade. Só nesta sexta e sábado na Barão de Stuttgart 1846. A falta em favor do time do Fortaleza, amigo do Brasil. Zé Wellington e Marinho. Em Océlio. É verdade, Zé Wellington e Marinho. Mas é jogada para Marinho, né? Uma jogada, uma jogada. Zé Wellington, ele bate mais forte na bola. É, aí é para Marinho. Jogada ensaiada. Bola da Marra Geomana, amigo do Brasil. Parece que até o Eric está lá protegendo os pisuínos. Quem vai bater na bola? Me parece ser Marinho, mas o Zé Wellington é quem coloca a bola. E normalmente quem coloca cobra. Ajeita a cabeleira, Zé Wellington. Atenção, Brasil. Agora o Zé Edson correu com a bola, correu e bateu, levantou a bola, colocou no gol, fora da zaga do time do Rosão. E a bola vai cair agora para o 79, jogador Bahia. Matheus Bahia põe a bola para fora pela linha lateral das populares. O tempo vai passando. Meu relógio marca! Cinco, repito, 5 minutos de toda a etapa inicial, amigo do Brasil, no grande placar do Grupo Cidade, o maior grupo de comunicação do Ceará. Presidência Miguel Dias Filho, direção geral Edson Ferreira, tá lá! Bozão 0, Leão 0. Na decisão do campeonato pernambucano, 25 do primeiro tempo, segue Sport 0, Náutico também 0. Quem começou melhor? No Bahia. Está muito parelho, né? O Fortaleza está mais presente no campo do Ceará, mas o Ceará administra bem, não tivemos ainda nenhum lance real, perigo de gol, e o jogo vai ser até o final assim, equilibrado. Jovem Pan News, a maior rede de rádio do Brasil, sou fã da Pan. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Retorna a bola agora para o jogador Tite. Ficou o pulo pelo meio, cai a bola da unidade ali, pelo jogador do Cevite. O Cevite lança a bola para Tite, bate para a metade do fundo. De novo a bola empurrada para fora pela linha lateral. E eu sou fã da Pan, sou fã. Zero Estoque Car Mais Seminovos, a maior ação de vendas de seminovos da cidade. Só nesta sexta e sábado, na Barão de Stuttgart, 1846. Calor foi tudo. Farias. Oi. Pede pro Adailton olhar o zap dele, por favor, tá? Hein? O Adailton vier olhar o zap dele. Você vê seu zap, Adailton. Tá rodando aí o comercial, meu amor? Tá rodando, Farias. O Adair vai lhe explicar aí. Desculpa. Eu tô... Não tá passando meus ouvidos, não. A bola caiu pelo ponto, quando tá vendo o menino do jogador que era ele, que entrou a bola para o campo de defesa ainda do menino, vem o time do Bozão, no coração do povão. A bola do camisa no minuto 10, vai passada para a ponta esquerda e o 10 era o Mugni. É Mugni. Bate na bola para o meio de novo, empurra o jogo pela ponta, cai a bola agora para o lateral de jogador Raí. Aí movimenta a bola para a ponta direita, a bola muito perigosa. Vai sobrar, caiu o jogador Ailon permanece caído, a bola vai voltar para a metade do gramado do David, vai cair para Raí, o corpo sair pela linha lateral. Preparado Raí para o time do Fusão para movimentar a bola, Raí pela ponta direita. O placar permanece inalterado, 0-0 ainda, amigos do Brasil. Preparado então, Raí levanta a bola pela ponta direita, ponto o jogo na ponta direita, a bola vai voltar para Lourenço. Cai agora para o jogador de guerra, Eric, mas agora o jogo para a defesa que põe a bola para fora pela linha lateral. E eu sou fã da Pan. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Jovem Pan News, a maior rede de rádios do Brasil, direção geral Edson Ferreira. Que festa maravilhosa, amigo do Brasil! Como vibra o torcedor aqui no Castelão. E lá vai o Bozão, lá vai o Bozão. Pisa no pé. Desta vez a tentativa do Matheus Bahia, Lucas Mugni na cobrança do escanteio. Parado o Mugni, de cabeça número 10, 0-0, correu para a bola, levantou para o gol, para o gol. Balão subiu, desceu, caiu na grande área, voltou para a Raí. Aí tocou o Benelê para o Lourenço, Lourenço na bola para a Raí. Aí levantou a bola para a boca do gol, balão perigoso, o goleiro pegou. Na tentativa do jogador Saulo, cabeceou fraco, ficou fácil para o João Ricardo, vai colocar em jogo, foi falta em cima dele, 0-0 no Castelão. Ismarinho, o tempo já vai passando, meu... Rebote marca! 10! vai iniciar o amigo do Brasil, do Castelão, do grande placar do, do Grupo Cidade de Comunicação. Tá lá! Bozão 0, Leão 0. Na decisão do Campeonato Candango, segundo tempo para a Capital 0, Ceilândia também 0. Para Felipe, Felipe Camilo, pelo Camilo, pelo lado, gol, pela fora, bola para Raí, Raí passa pela metade do gramado, Raí embora pelo fundo, Felipe chegou na intermediária, para até levantar, para voltar o gol, cruzou, bola perigosa, corta, zaga, bola que vai cair para Zé Wellington. Tira a descarga, quando para a metade do campo, o gol vai voltar na meia, bola levantada para o jogador Matheus Bahia, Bahia avançou, vai dar para Ed, toca a bola agora para o jogador Pulga, Pulga atrasa, a bola para a metade do gramado, de novo caiu para Richardson, na pelo meio direito, empurrou para Felipe, Felipe aqui o jogo pelo ponto direito, levou a bola para Raí, Pimentão levantou para a boca do gol, para cortar de qualquer maneira o jogador que era com C20. Raí pelo ponto para Marinho, Marinho bate na bola para Betato, que não andou, batendo na redonda, agora para meio direito, agora para Sacha, Sacha atrasa, a bola para o Tinga, Tinga dominou pelo meio, devolveu, a bola bate no homem do Ceará e sai a lateral para o time do Fortaleza. Eu sou fã da PAN. Zero Estoque Car Mais Seminovos, a maior ação de vendas de seminovos da cidade. Só nesta sexta e sábado, na Barão de Stuttgart, 1846. Mais uma passada com Alano Maia. Olha, Farias, eu tô gostando da produção do time do Ceará, principalmente pelo lado direito, onde o Raí Ramos é um lateral muito esperto, muito ágil. Ele pega a bola, cruza logo, não inventa. E o Fortaleza tem se defendido, mas falta um homem de meio campo para poder organizar as saídas de bola. Saída da bola pela linha lateral, saída de bola pela ponta direita. Sou fã da banda, fã, sou fã, indo e voltando e nunca, nunca, nunca desligando. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. A bola saindo pela linha lateral, tá bom demais. Bola recuada, bola para o jogador que é exatamente o Ramon domina pelo campo, ainda recua a bola para Richard, que vai descarregar na para a metade do gramado. Tá nervoso, tá gostando do jogo, meu irmão? Tô gostando do jogo, será que está agudo? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Quem é que está mais perto? Eu acho que é o Ceará. Preparado Richard para movimentar. Alô, André Ribeiro da Tijuca, eita, com saudade do clima de Fortaleza. Sem dizer que tá com saudade dele. E também da coordenação, não? Olha o Marinho, olha o Marinho, olha o Marinho, vira o Marinho. Fechou pela boca do gol, lançou a bola. Olha o jogador Hércules. Recolheu o Hércules pela direita. O bicho é perigoso, bicho Marinho. Cruzou para a boca do gol para cortar Mugni. E lançar a bola para fora. Este Hércules é perigoso, Acélio. É verdade, o jogador que tem habilidade diferenciada, né? Diferenciado, né? Então, tem que ser direito. E consegue essa colinha do time. Até o arremesso em favor do tricolor. Zero Ceará, zero Fortaleza. Glorinha Moreninha, passeando na arquibancada. As duas estão andando junto. Entra Mugni de novo e bate na bola para a metade do gramado. Novo, a bola vai cair agora para o jogador que é camisa número 19, que é exatamente o Brites. Levanta a bola para a planta direita, volta a bola para o Brites, levantou de novo no campo de ataque, mas a bola vai cair agora para Mugni. Mugni tocou pelo meio, vai Richardson, perdeu a bola, vai cair a bola, voltando o jogo pelo meio direita, chutada para o gol, para fora pela linha de fundo. Tiro de meta, Célio Pereira. E foi o Sacha que tentou a jogada pelo setor direito. Bateu inversado, o goleiro apenas só observou, olhou, deixou sair, né? Então, pela linha de fundo, o time que retornou já em favor da representação do Alvinegro, que tem zero, Ceará tem zero, Fortaleza também. Departamento comercial da nossa empresa, meu querido Marcel. Obrigado pela audiência. Alô, Robertão da Ceará, amor. Meu grande comentarista Nonato de Castro, não sei se está aqui ou está no Piauí, mas sei que está ouvindo a gente, eu mando um abraço para ele. Levantamento da bola para a minha direita, outra vez, a bola vai cair agora para Marinho, Marinho de adianta, a bola para cortar, bem colocado o jogador Felipe. Felipe levanta a bola, vai lá para fora pela linha lateral. Eu sou fã da PAN, sou fã, indo e voltando e nunca desligando. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Catuaba Guaraci, sua boa companhia. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Oi, bota na moreninha. Cidade AM 860. 8:60 e o tempo vai passando. Meu relógio marca 15. De luta da etapa aí nesse Alameda do Brasil, no Castelão, lotado, fazendo festa. Tá lá! Bozão 0, Leão 0, lá vai Bahia, na ponta canhota, entrou na área, vai marcar, chutou, na trave, na trave, na trave, na trave, não entrou! Matheus Bahia. Saulo, Saulo. Aliás, Saulo, lá pela ponta esquerda, passou pela zaga, fuzilou, jogando, chutou de pé direito, a bola bateu na trave, foi para fora Marquezine. Jogada espetacular do Saulo, recebeu um passe sensacional do Eric Puga, entrou na área, deixou o zagueiro do Fortaleza na saudade, chutou sem ângulo, bateu no poste direito do João Ricardo, apenas tiro de meta, 0 a 0 Farias. Meu amigo Reginaldo Pacheco, do nosso financeiro, meu amigo Luciano Páscoa, aquele abraço. Bola movimentada para a ponta direita, balança no seu lá vem o time do Bozão, lá vai o Bozão, lá vai o Bozão, a bola sai pela linha lateral. Este jogo tem cara de pênalti ou não tem, Alano? Tem não, pelo que eu tô vendo, eu não tô vendo cara de pênalti não. O Ceará tá com mais posse de bola, tá mais presente no campo do Fortaleza e o Saulo Mineiro deitou e rolou em cima do Brits no último lance, viu, amigo? Meu amigo Júnior, do financeiro do Grupo Cidade, receba aquele abraço, amigo. Celso Silva, na Cidade 2000. Nem gosta isso aí, nem gosta. Tem um defeito grande, mas ninguém vai dizer o que é, né? Alô, Paulo Sidney, Júlio César Araújo, aquele abraço. Doutor Marcelo Farias, ouvindo o trabalho da gente. Olha o Bozão, olha o Bozão, olha o Bozão. Bateu na mão do Hércules. O juiz disse que não. Já tinha marcado falta aqui atrás. Já tinha marcado no lance anterior uma falta, mas eu quero ouvir a opinião do Dacildo Morão daqui a pouquinho. Ele começa a ver o lance por todos os ângulos, amigos do Brasil. E o jogo, Alano Maia? O jogo continua muito bom. Os dois times estão evitando brincar. Eu achei que nesse lance, embora seja assunto para o Dacildo, se ele não tivesse marcado falta, seria pênalti claro. E o Hércules estava com a mão levantada e a bola bateu na mão. Mas essa história, olha para Farias, qualquer cochilo, qualquer piscar de olho demorado, o cachimbo pode cair e sair um gol. Sem dúvida nenhuma, é uma partida de mínimos detalhes. E lá vai o Leão, e lá vai o Leão, e lá vai o Leão, lá vai Marinho. Entrou na área pela canhota, vixe, Nossa Senhora, corta Felipe. Matheus Felipe manda para a córner. Este Marinho ia com fome de gol, Marcelo. É verdade, né? O Matheus, camisa 42, né? Eles ficam discutindo agora, Matheus Felipe, agora tá tudo bem, né? Meta aí, né? Uma gancha danada do zagueirão, é uma barra danada e ele realmente tem um toque físico avantajado. Marinho na frente dele fica nemezinho, né? Agora cai o zagueirão ali do Ceará, tá caindo. E o Richardson desabou, né? É, tá sendo observado, vai ser o árbitro do Daroco. Chama aí a presença do departamento médico do Montenegro para que o jogador seja atendido e ele vai marcar esquinado aí para o do Fortaleza. Mais um esquinado, o primeiro esquinado, digo melhor, pelo setor esquerdo de campo. Fortaleza terá a oportunidade agora de levar sufoco para a zaga do Montenegro. Ceará tem zero, Fortaleza também tem zero. Abraçar o amigo Severo em Calcaia e também o amigo Luciano lá no Caipira, torcedor. Severo é Fortaleza e o Luciano, torcedor do Ceará. Ligado em você, Faria. Mas é o Richard, não? Hein? Esse que tá caindo, Ramon. Aí não, é o Ramon, 40. É o Ramon, é o zagueiro, o zagueiro, o zagueiro. Aí o... O Menezes, camisa 40. Aí quem é que deve entrar, Marquezine? Ele tem três zagueiros no banco de reserva, já vai ali, ó. Não dá mais pro Ramon. Era dúvida para o jogo. Vem aí o 4, David Ricardo. Ele era dúvida, fez o exame, fez testes antes do jogo. Tá saindo aí. Perdendo uma alteração, Wagner Mancini. David Ricardo, camisa número 4 no lugar dele, é isso? Alô, é isso, Farias. Gustavo, é isso. Alô, Marília. Alô, Dalvanes, alô, negada, todo ouvido a gente. E o Zé Wellington preparado para a cobrança do escanteio. Não é, Célio? É verdade, né? Está preparado, vai bater no couro o camisa 17 do Tricolor. No próximo ano vamos ter a realização do primeiro campeonato cearense das Areninhas. Grande promoção do Grupo Cidade de Comunicação. Não deixe o seu município fora. Cobrado corta, corta a zaga, manda a bola, volta dominada, vira o ponto para Bruno Pacheco. A bola foi dominada, agora vem a defesa do time do Bozão contra aí. Fica rolando na grama, falta foi do Bruno Pacheco. Porque houve uma jogada, falta do Pacheco em cima do camisa número 11, né? Camisa número 11 do Alvinegro, o Ailio, né? Ele vai marcar falta, né? E ele saiu rapidamente. O jogador do Pacheco na jogada, o pessoal está pedindo cartão amarelo. O jogador do Fortaleza, Daronco, apenas observou, falta em favor. Pela... Alvinegro, Ceará tem 0, Fortaleza também tem 0. Pela primeira vez eu vejo o técnico no Fortaleza irritado. Ele tem razão, porque ele está reclamando não só do posicionamento do time que ele armou, porque não tem um meia. Perceba que o Fortaleza joga com dois homens de ataque e o Sacha é quem está um pouco mais avançado, querendo fazer uma de meia, que não é a dele. E a bola vem saindo pela linha lateral, preparado Raí, atrás outra vez, a bola para Felipe. Recolheu, desceu pelo meio, abriu pela ponta para Raí. Recolhe, desce, para metade, quando mandou, levanta a bola para a ponta direita, respondeu Bruno. Descarrega a bola para cortar o jogador Richardson, mas caiu o couro para Tite. Tite adiantou, respondeu de novo a defesa, e lá vai o Bozão, e lá vai o Bozão. Bola perigosa pela linha, ganhada para Lourenço. Lourenço empurrou pela ponta esquerda, boa bola. Lá vai descendo perigosamente do lado de lá, o ataque do time do Bozão. Falta o árbitro, marca. Grama Bahia, Luiz vai lá na calma, não quer conversa. Será que vai sair cartão? O que você achou aí, o Marquezine? A advertência só verbal do Daronco no Blitz, ele cometeu a falta, ainda foi reclamar. Ele cometeu a falta, não tinha por onde o árbitro não marcar. E uma mudança agora de momento: o Eric Puga foi pro lado direito e o Ailon aqui pelo lado direito. Tem Lourenço e tem Mugni na cobrança da falta. Vamos ver, parece ser Lourenço autorizado para a cobrança. Mugni também está lá, amigo do Brasil, está 0 a 0. Falta perigosa para o time do Vozão movimentar. Falta perigosa para o time do Vozão movimentar lá pela ponta. Atenção, Brasil. Preparado Lourenço, onde vai bater de pé direito. Formada a barragem, manda Lourenço, correu, bateu da barragem, manda com violência, a bola saiu pela linha lateral, guarda mesmo para o time do Rosão. Preparado o Mugni para movimentar a bola, vai deixar ali para o Matheus Bahia. Levanta a bola dele, conta para Ailon, e o couro é batido para fora pela linha de fundo, é só tiro de meta. O Hércules tirou, a bola bateu no Ailon e saiu pela linha de fundo, e eu sou fã da PAN, sou fã. Desentupidor Estrela do Sol. Chamou, chegou. Capital é interior. Telefone 3281-2666. Centro dos Óculos com UDD. Galeria Pedro Jorge, loja 26. Permanece inalterado, meu amigo Renan. Renan Queiroz recebe um abraço aqui do Escrete de Ouro do Rádio também. E a bola fica dominada pelo time do Vozão, levantando a bola na ponta, quando vai cair o jogo, então pelo ponto de centro, agora para o jogador que é Saulo. Saulo não dominou, e o couro volta dominado agora pelo centro, avante, jogador que é exatamente Luceiro. Luceiro abriu pelo ponto direito para Marinho, Marinho vai embora, aparece para a cobertura. A zaga do Ceará, e o juiz da partida parece que deu falta para o time do Fortaleza. Lá pela ponta esquerda, foi isso, Célio? E o Bandeirinha está vacinando, levantou a bandeira ali, marcando a falta pelo centro direito, o Marinho vai lá, saiu rolando, né? E ele, Marinho, ainda faz a onda, né? Depois que tem, ele ainda faz toda uma encenação, né? Para chamar a atenção do árbitro da partida. Apenas falta o próprio Marinho na cobrança em favor do tricolor, centro direito, 0 Ceará, 0 Fortaleza. Paris. Amigos Zé Cruz e Dona Morgana, lá na Desentupidor Estrela do Sol, recebendo um abraço do Escrete de Ouro do Rádio. Chamou, falou. Por conta dessa falta, Matheus Felipe foi advertido com cartão amarelo. Ele vai pagar quando? Só no... E o campeonato termina hoje? Só no ano que vem. Preparado então para bater na bola, Zé Wellington ou Marinho? É o Elisson Marinho, acho que é o Marinho. Atenção, Brasil. Correu Zé Wellington, quem vai cobrar é Marinho, correu, levantou para a boca do gol! A bola vai para fora, Benedito Fundo, eu sou fã da Pan. Comprando bicicletas, peças, acessórios da Ciclopeças Aptify no Ciclopeças Maidani, você concorre no mês da compra ao sorteio de uma bicicleta. Luiz Vieira, 1021, bom sucesso. Acesse moura.com. Você recebe a sua bateria em 50 minutos e tem 10 meses para pagar. Moura. É Moura. Ação do Ceará. Presidência Miguel Dias Filho. Vai chegando. O jogador Sacha vai marcar. Bateu no goleiro. Bateu no goleiro e não entrou. A maior oportunidade do jogo, Acelio. O detalhe, Farias. Era o gol do Fortaleza. Só. E ele zagueirou aí o Sacha. Não é dele, não. O goleirão Richard cresceu pra cima dele, né? Cresceu pra cima. Através do Sacha, que zagueirou, literalmente perdeu a chance de fazer 1-0 no tricolor. Continua, Ceará 0, Fortaleza também. Para Richard, só abriu o jogo pelo ponto direito, movimenta, Rafael meteu o corpo para Raí, Raí enganou bem por ver o marcador, vai embora, levando o fundo com ele, larga a bola agora para o jogador, que era exatamente na bola da do Pulga, levantou para a boca do gol, que bolão, a bola chegou a bater na zaga por último. Seguindo Sacha e foi para corner, Marquezine. Exatamente, o cruzamento da Eric Puga que veio lá de esquerda, antes a chegada do Aylon, tirou de cabeça na providencial o Lucas Sacha, é escanteio. Tem o Lucas Mugni e tem o Lourenço. Tem dois jogadores, mas só tem uma bola. Lourenço na cobrança. E o Bandeirinha. Preparado então Lourenço para cobrar o corner para o time do Rosão. Atenção Brasil, correu Lourenço, levantou para a boca do gol, bola perigosa lá na ponta canhota, vai sobrar agora pela meia esquerda, dominada pelo jogador Richardson, levantou para a boca do gol, goleiro pegou, quando ia chegando por lá também o atleta que era Ayron Marquezine. E foi advertido por conta, ele empurrou o jogador João Ricardo, o Darão que deu uma bronca nele. Falta a favor do Fortaleza já cobrada. E a bola vai cair para o Tite, caminhando pelo campo de defesa, ainda para a jogada, levando a cabeça, olha para a quedada, caminhando para a metade do campo, outra vez ajeita a bola, levando no comando, o balão subiu, desceu, pela ponta esquerda, a bola muito longa, cai para Richard. Richard domina na sua própria grande área e vai descarregar para a metade do gramado. Abraço para o meu querido Silvio Carlos, ex-banco do Brasil, ouvindo o trabalho da gente, meu amigo Júnior Melo. Ao lado do senhor Antônio José Melo, ouvindo também o escrete de ouro do rádio. Lourenço empurrou pela ponta da nota, a bola vai cair agora para Eric. Eric dominou, desceu pelo ponto esquerdo, lá vai Eric, tentou passar, abriu o jogo na ponta da nota, a bola vai cair agora para o jogador que era exatamente o Bahia. Bateu na mão! Mas o juiz diz que não houve nada. Bateu na mão e não a mão bateu na bola, vamos aguardar. O árbitro está dizendo que o jogador pegou, a bola pegou na mão dele porque Aylon empurrou o jogador do Fortaleza. Aí ele se desequilibrou e a bola bateu na mão dele. Isso. Está feita a explicação do senhor Barunco, é? É. Sei que a negada não tem muita coragem de discutir com ele não, tá vendo? E a bola fica rolando pelo meio direito, o Marinho tá caído no gramado e a bola fica rolando ainda, amigos do Brasil. Vai cair agora para Felipe, Matheus Felipe. Matheus Felipe vai cobrar a falta para o time do Rosão, do coração do meu povão. Bate na bola para Richard, recolheu pelo meio direito, vai evoluindo, sendo pelo metade, não levando o jogo pelo ponto da nota, manda a bola, caiu para Bruno, retorna a bola, grande jogada do Lourenço de novo. Ele abriu pelo ponto da nota, novamente Lourenço, levanta a bola para o meio direito, caiu o jogo, entrou para o jogador que era exatamente o centroavante do time do Rosão, Saulo. Saulo no domingo, perdeu a bola agora para Tite, houve irregularidade com Sacha. A caído o homem do Fortaleza, Alcélio. É, o Luceiro, né? Luceiro que está caído agora. Vai ter recuperado já né? A falta aconteceu na metade de campo em favor da representação do tricolor do Parque. Fortaleza tem zero, Ceará também tem zero. É primeiro tempo de jogo, decisão do campeonato 2024. Haja coração, doutor João Nelson, maior pediatra do Brasil, ouvindo o trabalho do Escrete de Ouro do Rádio. O tempo aí passando, meu relógio marca. Meia hora de jogo, amigos do Brasil da Raíssa, campeã mundial de skate. Lá vai Bruno Pacheco pelo contra-canudo. Bruno faz a parada, olhou para quedar, atenção. Atrasou o gol, bola dele mesmo para Sacha. Sacha vai chutar, chutou. Bate na zaga ou bateu no próprio companheiro de equipe. Foi para fora, Benedito no fundo. E eu sou fã da PAN. Desentupidor Estrela do Sol. Chamou, chegou. Capital é interior. Telefone 3281-2666. Falou festa. Falou balão Arte Latex. Peça pelo telefone 99909-1618. Aqui tá 0-0 ainda, minha gente. Colocada a bola no ângulo de córner. Para a cobrança do time do Marinho. Fortaleza, Marinho. Preparado Marinho para bater na bola. Zotão desentendendo ali. Marinho correu, levantou para a boca do gol. Bola viva do Tique, cabeça tinga. Sai da meta para pegar Richard. Ficam dois caídos lá. Pacheco, o centroavante Luceiro caiu Pacheco. Em cima do... O Pacheco e o Saulo, camisa 73. Mas foi o Pacheco, tá certo. Em cima do Saulo. E quem que o Saulo quer aí? Ele não é lá, centroavante, lá na frente, lá, tá vendo? Ele vem fazer jus ao salário que ele percebe, ajudar a defesa. Tá bom. 32 agora, amigo do Brasil, o tempo passa rapidamente, sou fã da PAN. Mercado. Centro dos Óculos com o Dedé. Galeria Pedro Jorge, loja 26. Comprando bicicletas, peças, acessórios da Ciclopeças Rapifire, Ciclopeças Maidani, você concorre no mês da compra ao sorteio de uma bicicleta. Luiz Vieira, 1021, bom sucesso. Amigo Ney de Bastos, doutora Renata Rachid, Flávio Costa, da América do Sul, ouvindo a gente. E não esqueça, toda segunda-feira, 15 horas, tem conexões com Ricardo Bezerra, meu amigo. A bola passa para David Ricardo, caminha pelo campo de defesa, larga pela ponta agora para o jogador, que é exatamente o Bahia. Bahia levanta a bola para o ponto do gol, não se vê o seu, entra para a quadra, é bem colocado com o Cevic. O Cevic lança a bola para a metade do campo, do gol, vai cair agora pela meia direita para Hércules. Hércules perdeu, a bola caiu então pela meia canhota, vai cair agora para Saulo. Saulo abriu pelo ponto direita, boa bola lá bem, dominando perigosamente o time do Bozão, mas um passe é mal feito para o Raí. Fica a bola para Bruno Pacheco, atrás. Passa para o Titi, descarrega para a metade do campo do Viro, Guru viaja pelo alto, vai cair na metade do gramado, brigam os dois ali. Felipe empurra Luceiro, juiz diz que houve falta. Ô Marquezine! Ô Célio! É, houve falta sim, o árbitro em cima do lance vai lá conversar com a rapaziada. Ele, quando o cara reclama, ele dá uma encarada, né? Dá uma encarada ali, mostra o peito dele de pombo e comigo não fresque não. Falta em favor da representação do tricolor. Da falta, lançamento da bola para Bruno Pacheco. Bruno Pacheco atrás, a bola agora para o Titi, que recolhe pela pegada, batendo a batata do gramado do Brasil. Edson em cima dele, vai para cometer falta. Lourenço Juiz marca falta em favor do time do Leão no campo de defesa. Ainda sou fã da PAN. Sintra Horto, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro e Gastronômico do Ceará. Rua Cobi 692, telefone 3485-5901. Quer comprar um bom rádio AM/FM? Passe na loja Chicote da Galera, na rua Padre Valdivino, 547. Loja Chicote da Galera. Ricardo enganou o primeiro marcador, sai jogando, escorregou. escorregou e o auxiliar imaginou que ele tivesse sido empurrado. Ele escorregou em cima do papel, não foi não, Acélio? É, mas já até chegador chega para lá também, né? O árbitro, o bandeira em cima do lance, marcou em favor da representação do Alvinegro. Ceará tem zero Fortaleza, né? Primeiro tempo. Decisão do Campeonato Cearense 2024. Como vai a atuação de Barão até agora, meu querido Dacildo Mourão? Tá bem, Paris. Tá boa a arbitragem. Até o momento, apenas um amarelo não dado para o Brits, que merecia. Paga quem? O zagueiro Brits merecia amarelo. O único erro do jogo. O tempo aí passando. Nenhum. Cinco minutos de luta na etapa inicial, amigo do Brasil, no grande placar do Grupo Cidade, tá lá, Vozão 0, Leão 0. Pelo Campeonato Paraibano, o primeiro tempo para Souza 0, Botafogo também 0. E meu amigo Igor Silveira, do jornalismo, o que é que acha do jogo? Jogo bem disputado, Farias, boa tarde a todos que nos acompanham. Ceará cobrança de falta agora, tudo ainda indefinido, quem vacilar menos leva esse título, hein? Dá pra narrar mais um pouquinho, não? Pode continuar. O bicho tem a voz bonita. O voz. É, locutor da Jovem Pan. Levantou pra boca do gol, balão subiu, desceu. Agarra bem colocado o João Ricardo. Não chama o Marquezine para não atrapalhar a ligação telefônica. Levanta a bola para o ponto direito, caiu para o Lourenço de caminho, pela caneta, mais uma vez atrasada a bola para Raí. Aí deu para Lourenço, Lourenço para Raí, Raí para Lourenço, Lourenço vai enganando. Entra seu Edson e atrasa a bola agora para Titi. Titi para Bruno, não dominou, a bola saiu, arremessa para o time do Vozão. Preparado Ailon para movimentar, entregou para Raí. Preparado Raí para movimentar a bola, cobrando arremesso manual em favor do time do Vozão, do Barçano e meu povão. Grandes momentos, grande emoção. A bola caiu pelo ponto direito, tudo caiu para lá. Ailon largou pela ponta para Raí. Vai tentar levantar para a boca do gol, belo cruzamento, ganhou o corner. Ganha corner, Marquezine. Escanteio aqui pelo lado direito, tentativa do jogador Raí Ramos. No cruzamento, pegou na defesa do Fortaleza, escanteio lá em Quixiramubim. O meu filho, o Mário Anderson, e o meu neto Lucas estão na escuta. E o Tris Neto, não está ouvindo não? Estão também. Tris Neto, meu Deus do céu. Quem vai cobrar, Tris Neto? É o Mugni. Preparado o Mugni para bater da bola e agora correu, levantou para a boca do gol, deu a meia altura, errada, a bola vai cair agora para o jogador que era o centroavante Luceiro. Ele partiu para a metade do campo, está Richardson sozinho lá. Para a bola, volta para o Luceiro, Luceiro caminha pela ponta, entrou para cortar Raí. Grande zagueiro esse Raí, grandes jogadas do Raí. Agora é tirado do lance o jogador Mugni. Cai a bola para Raí, Raí descarrega para a metade do campo, de novo o voltou, dominado pelo time do Fortaleza, vai cair para Raí. Saiu da meta para pegar. Dona Wanda, onde é que a senhora anda? Um abraço, muito obrigado pela audiência. Doutor Ayrton Cirino Farias, grande médico. Alô, Taizinha. Alô, Farias filho. Alô, Farias neta. Negada toda, chamou, falou. Matheus Felipe, uma das indicações do treinador Wagner Mancini. Matheus, que já jogou em um outro time com o Wagner Mancini, ele e Matheus Felipe, uma das indicações do treinador do Ceará. A bola cai para ele, vem caminhando pelo campo direito, ainda caminha para a metade do campo, a torcida começa a cantar de novo, o couro caiu pelo ponto direito, lançamento da bola para Raí, Raí dá a bola para Ailon, Ailon devolve para Raí, não valeu mais nada para que o bandeirinha denunciou que a bola saiu pela linha lateral, cobra do arremesso, cai a bola para o Titi, caminha pelo campo de defesa, Titi descarrega para a metade do lado, levantamento da bola para a direita, também a bola vai cair agora para Lourenço, adiantou no comando, buscando a Saulo, corta a zaga, a bola vai voltar agora para Sacha, passa pelo jogador que era o Richardson, a bola vai cair agora para o Lourenço, Lourenço abriu o jogo pela ponta, caiu agora para o jogador lá na ponta canhota, o atleta que é exatamente o Eric, Eric vai embora pela canhota, lá vai o Eric, passou de passagem, abriu na ponta, cruzamento de Bahia, cortou a zaga, pondo a bola para fora, este Eric é bom demais, Marquezinha. Sensacional, mais uma jogada do Eric aqui pelo lado esquerdo, o cruzamento foi do Matheus Bahia. Arremesso lateral a favor do Ceará. Continua 0 a 0, Farias. Para os mineiros, Mas a gente tem que dizer que esse Eric não joga nada, né não, Margarido? E também para os baianos. Meus amigos da Zenir, senhor Zenir, Emerson, Alan e Alex, ouvindo o nosso trabalho. A bola caiu pelo ponto de direita, vai dominando o time do Rosão do Coração, meu povão. Largada a bola para a intermediária, sobra a bola para Ayron. Ayron tocou a bola para Bugni. Bugni tentou abrir o jogo pela ponta, mas a bola vai cair para Tite. Tite vai dar a bola para Bruno, que chegou, Bruno para chegou atrás, a bola para Tite. Tite vai descarregar para a metade do gramado, levando a bola, vai saindo pela via lateral. Era a única saída dele, era pura, a bola para fora. Lateral em favor da equipe do Rosão do Coração do meu povão. A bola da presença, a bola vai cair para Ayron. Ayron cruza para a boca do gol. Sai da meta para pegar João Ricardo. O tempo vai passando. Antes, porém, na Valdeão. Lá vai o Leão pelo ponto do Tinga. Tinga bate a bola para Marinho. Marinho domina pelo ponto de direita. Lá vem Marinho. Marinho passa. Tinga passa no overlap. Mas não é lançado. A bola sobrou em tudo. Virada ali pelo meio. Brasil, Edson. Zé Edson fechou. Enganou. Chutou para o gol. Pela linha de fundo, Richi Maria. Oh, sério. É mais uma tentativa, né? Aquele detalhe que eu sempre falo, tirou tinta, não vale, bateu no poste, não vale, não entrou, linha de fundo, grande retorno em favor da representação. Do Ceará, Ceará tem zero Fortaleza. Primeiro tempo de jogo, decisão do Estadual 2024. Oi, Berdão, essa torcida não cansa de gritar não, meu irmão. Não para, o torcedor alvinegro não para. O torcedor de Fortaleza agora está calado. E o torcedor do Ceará incentivando todo minuto a equipe alvinegra, que vai no 0-0 duro. O jogo agora está parelho, Farias. É lá e cá. Eita, lascando. Preparado para movimentar a bola, o João Ricardo amigo, já vai terminar o primeiro tempo. Rola, Pedro. 41, amigos do Brasil, da Raíssa. A bola vai cair agora para o jogador. Tranquilo esse cara, né? O Felipe, Matheus Felipe, porque o outro Matheus Bahia, o Ramon saiu. A bola caiu pelo meio direito, dominando Hércules. Recebe falta no Mugni. A bola é cobrada, caiu para Hércules. Ele que dominou pelo meio, largou pelo ponto. Agora Bruno para segundo, dominando pelo ponto. Final da larga, a bola também agora para Hércules. Vixe Maria, enfiou na brecha para Marinho. Cortou da passagem na bola dele, de Ricardo. A enfiada do Hércules foi um negócio de cinema. Alano Maia é um craque, Alano. É, tá voltando bem. O Hércules para mim é o melhor do meio campo do Fortaleza, e é exatamente desse setor que o Fortaleza perde. O time do Ceará ganha no meio campo e a bola tem dificuldade de chegar nos atacantes do Fortaleza. O Ceará, mesmo com o equilíbrio das chances criadas, é melhor do que o Fortaleza. O Eric domina pela medida do Rio, o Eric aqui atrás, a bola para o companheiro de equipe, que é exatamente o Mugni. Mugni larga a bola para ele, ganhou o empurrão do jogo outra vez para Felipe. Eliminação do jogo na ponta canalta para David Ricardo empurra a bola pela ponta canalta, voltou a bola outra vez ali para Ayron. Ayron recua a bola e vai cair agora para Richard. Meu amigo Tomás Silveira, e aí Messejana, ou aqui no estádio, recebe um abraço do Escaratinho do rádio. É um cearense radicado lá nos Estados Unidos. Vixe Maria, lá vai descendo. Meu Deus do céu, o jogador Sacha, mas o Richardson não conseguiu pegar e a bola sair pela linha lateral. E eu sou fã da Pan. Comprando bicicletas, peças, acessórios da Ciclopeças Aptifire, Ciclopeças Maidani, você concorre no mês da compra ao sorteio de uma bicicleta. Luiz Vieira, 1021, bom sucesso. Acesse moura.com. Você recebe a sua bateria em 50 minutos e tem 10 meses para pagar. Moura é Moura. Guarda agora para João Ricardo. O pé bateu para o meio direito, empurra a bola agora para o companheiro Britas. Britas vira o jogo pela ponta direita, larga a bola para Tinga. Tinga recolhe o ponto do vindo, o faz a parada, engana o marcador, pega na frente, adiante e atrás. Eu digo melhor, a bola para o jogador que era precisamente o Kusevic. Kusevic domina, abra para a barra direita, batendo no couro para o Britas. Britas vai aguentar a bola para a metade da gramada, encosta imediatamente o couro para o cabeludo. Zé Edson levando o jogo pela ponta direita. A bola não chegou a sair, segundo bandeirinha saiu. Não obstante o esforço inaudito do Hércules, a bola saiu pela linha lateral. E eu sou fã, aliás, do Marinho. E eu sou fã da Pan. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Catuaba Guaraci, sua boa companhia. Sandro, lembra o gol do tetra do Tiquinho em 78, mas vai segurar. Ave Maria, como balança! A bola caiu para Richardson, caminhando pelo campo de defesa ainda. Olha para Quenaro, bateu a bola para o pé direito, virou o jogo pelo meio direito, bateu para Felipe. Matheus Firmino domina pelo campo intermediário, arranca para a metade do gramado, está 0-0. Ele bate na bola agora para Mugni, Mugni vai para a direita, vem para a esquerda, atrasa a bola outra vez. A bola vai cair agora para Richardson, que atrasa para o goleiro Richard. Richardson para Richard, o tempo. O tempo vai passando. Meu relógio marca! Passou! 45! Mais dois. Quanto? Mais dois minutos. Pouco. Será o tempo adicional. Pouco, porque para um futebol desse é melhor que não para nunca. A bola caiu agora para o Lourenço. O Lourenço bate na bola para Richardson. Abre o jogo pelo ponto direito. Agora Raí. Aí bate na bola para o ponto direito. Para o jogador que era Eric. Vai pela direita. Não avisou nada. Lá vai Eric. Prepara o chute. Não conseguiu. Mas também não perde a bola. Passou por um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a bola sobrou pelo ponto do motor, tudo bem, voltou para Eric de novo, Vila Vai Eric, perdeu a bola agora para Hércules, tacou pelo ponto direito, a bola vai voltar do meio da bola, Zé Wellington caminha para a metade do gramado, Marinho pede, bola para Marinho passou pelo jogador Raí, tentou pegar pela camisa, não deu certo, caiu para Tite, Vinho Maria, lá vai bola para a boca do gol para Marinho, o Nadina para Hércules, entra a zaga e corta, e a bola vai cair agora dentro de meia canota, caiu. Dormiu no ponto ali o jogador Mugni. Dormiu no ponto Mugni. Ele não pode dormir no ponto não, Océlio. É, quase dava uma vacilada. Ele estava lá a presença do Juan Martín Lucero. Aí o Marinho está caído, foi a jogada com o Richarlison. O árbitro apenas observou. O Marinho faz a onda toda, né? E ele disse, jogada normal. Pode se levantar, Marinho. Não adianta querer me convencer do queixo aqui com o árbitro. Eu não vou comer o seu partido. 0 Ceará, 0 Fortaleza. É primeiro tempo de jogo, decisão do Campeonato Cearense 2024. Eu sou fã da Pan, indo e voltando e nunca deslizando. Desentupidor Estrela do Sol. Chamou, chegou. Capital é interior. Telefone 3281-2666. Centro dos Óculos com o Dedé. Galeria Pedro Jorge, loja 26. Ei, ninguém viu. Não, não vi nada. Terminou o primeiro halftime. Termina o primeiro tempo, amigos do Brasil. Jogaço! Jogo que sacode as arquibancadas do Castelão, amigos. E eu vou agradecendo primeiro a audiência e logo em seguida convocando o copiloto para a aterrissagem. Deixa. Cidade, a tradição do futebol. Você está ouvindo a Cidade AM 860, uma emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Ainda fazem parte do maior grupo de comunicação do Ceará, a TV Cidade Fortaleza, emissora Record no Ceará. As rádios Atlântico Sul FM, Cidade 99, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Clube FM Jericoacoara, 89 FM, além do portal GC Mais e da coluna Bora Viajar. É conteúdo para todos os públicos. Continue na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. A bola rola e futebol é na Cidade. Autoridade 17:43, vou direto ao comentário de Alano Maia, o comentarista do Chicote da Galera. Quando ele fala, a cidade para, analisando esse primeiro tempo de 0 Ceará, 0 Fortaleza. Alô, cidade! Alô, Alano! Alô, cidade! Beleza pura, meu querido Felipe Sena, Milton, meu amigo Paulo Plutarco, tá ouvindo a gente, a galera da Câmara Municipal de Eusébio. Alô, Paulo Henrique, a Nara, o Cleison e toda a turma que acompanha o nosso trabalho, o presidente Henrique do Timbu e o vereador Fares Filho, todos ligados conosco nesse momento. Meus amigos, quando se fala em final de Ceará e Fortaleza, a gente obviamente já prevê um equilíbrio muito grande. qualquer, digamos, desnível, qualquer disparidade muito distante, a gente já acha que é algo extraordinário. Mas o primeiro tempo foi tão equilibrado que nós tivemos duas finalizações reais para o Fortaleza e uma para o Ceará. A do Ceará eu achei que foi a do Saulo Mineiro. Sabe, ele acertou a trave aos 15 minutos, uma jogada individual pelo lado esquerdo, em que ele ganhou do Brits indo e voltando, e acertou a trave rasteiro, trave direita do goleiro João Ricardo. E do Fortaleza, foram três finalizações. Aos 13 minutos, um chute a gol do Sacha. Aos 25 minutos, o Sacha também perdeu um gol. O goleiro Richard fez um milagre, porque a bola foi roubada. O Lucero deixou pro Sacha, ele bateu rasteiro. Só que ele cantou o canto. Olha aí, ele cantou o canto. Ele determinou, ele deu pistas em qual canto ele ia bater e o Richard defendeu. E aos 40 minutos, já no final do primeiro tempo, o Zé Welison chutou rasteiro com perigo, um chute meio enviesado, e foram chances que aconteceram nesse primeiro tempo. Meus amigos, no todo, eu acho que o Ceará jogou um pouco melhor do que o time do Fortaleza, no todo. Eu diria que na primeira metade o Ceará teve uma supremacia maior, e na segunda metade o Fortaleza equilibrou mais as ações. Olha, até no apoio que cada torcida está dando ao seu time, o jogo está equilibrado. Eu vi um Fortaleza que botou três zagueiros e encheu o time de volantes. Eu fico preocupado com isso, porque já tem o Brits, o Kusevich e o Tite como homens de contenção. Não vou nem contar com os dois laterais. Aí vem com três volantes, amigo. Olha, Zé Welison, Lucas Sacha e Hércules. Aí o cara diz assim: não, mas no futebol moderno, jogador não tem mais posição, não, tem função. Ah, é? Quer dizer que o Lucero, ele é lateral também? Ele é zagueiro? Quer dizer que o Eric Pulga pode ser um zagueiro, pode ser um lateral, pode ser um volante? Não pode, meus amigos. A gente, quando analisa a essência do futebol, a gente tem que ver que cada jogador, ele tem uma... Oi! Alan, tem um cartaz aqui na torcida do Ceará cobrando uma pensão de um componente aqui da equipe, viu? Vou já mandar o cartaz para você, a foto desse cartaz, viu? Pode mandar. Pode mandar que eu entrego aqui pro dono. Olhe bem, aliás, quem tem problema muito de pensão é o Marquezinho, né? Tem 14 filhos, com 6 mulheres diferentes, aí fica complicado. São 20, são 20. Ah, são 20. É porque tu esqueceu daquela. Ah! Aí, não faça isso, não. Então pronto, mande o cartaz para cá que eu entrego pro dono. Tu imagina de quem é? Não, tenho nem noção. Pode mandar pra cá que eu faço destino aqui, ainda dou o nome. Ele tá de folga hoje. Ixi, Carlos Gomes, botaram foi sem areia agora, viu? Eu não disse nada. Vamos lá. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo um excesso de defensores do Fortaleza. Ah, mas o Sacha ficava saindo como sendo o homem de ligação. Mas... não gostei da atuação do Sacha como homem de... não é função dele ser meia armador. O Hércules também. E o Ceará não. O Ceará tem pelo lado direito o seu lado forte com o Rai Ramos. E o Felipe até me conversava comigo aqui no estúdio. Ele disse assim: o Samuel saiu, né? Foi pro Fluminense, né? Mas o Rai Ramos está preenchendo uma brecha que fazia tempo que não tinha um cara para fazer. Ele não é aquele jogador de sair driblando todo mundo, mas é aquele jogador eficiente que faz o fácil. E toda bola que sobra para ele aqui pelo lado direito, ele cruza na área. E talvez tenha sido pelo jogo aéreo que o Ceará criou os maiores perrengues para a defesa do Fortaleza nesse primeiro tempo. Teve um momento que era um perdiganho desgraçado. Bola para cima, bola para o lado. O cara tinha que tirar de todo jeito a bola do perigo, porque... Mandei para você, Alan, aí. Tá pronto, chegando aí. Pronto. Deixa eu ver se ele me interrompe mais uma vezinha que eu esqueço o que eu tava dizendo. Ah, desculpa aí não. Tá bom, meu amigo, desculpa aí. Tá bom. Aí o Lourenço é o dono do meio campo do time do Ceará. Lourenço dá as cartas, como diria a mamãe, de Melé solto. Jogador que tem habilidade, tem um bom passe, tem uma boa assistência. E tudo isso faz uma diferença muito grande. Sem contar que o Lucas Mugni, com ele, está fazendo ali uma parceria bacana e que o Richardson é o cão de guarda que impede. Já vai, começou? Não. Então, como eu estava dizendo, que impede a evolução do time do Fortaleza. Então, não, o Ceará teve um prejuízo nesse primeiro tempo, que aos 19 minutos foi obrigado a substituir o bom zagueiro Ramon Menezes, que sentiu a contusão, entrou o David Ricardo, que também não comprometeu. Eu não vou dizer que tem a mesma qualidade do futebol, mas simplesmente manteve o nível. Alanil, por que que não saiu o gol? Olha, primeiro não saiu o gol por conta da finalização equivocada do Saulo Mineiro, quando estava na área do Fortaleza, botou na trave. Segundo, porque o Sacha desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro Richard. E clássico é isso mesmo. Você vai esperar de clássico o quê? Que toda bola que for pro ataque seja gol, sai 10 a 10. Não pode, né? E aí você encontra um equilíbrio muito grande com os dois bons goleiros, tanto o João Ricardo como o Richard. E no meio campo é onde o Ceará está levando vantagem no Fortaleza. Por isso é que eu creio que na segunda etapa, eu não sei o tempo qual vai ser, tomara que não seja tarde, quando ele for inventar de colocar alguém no meio campo, ele coloque o Pikachu. O Pikachu seria o homem que arrumaria uma maneira de ser o garçom, de ser o armador da equipe do time do Fortaleza, ou o próprio Pochettino, que são os jogadores da função. Aí, vamos ver o que é que acontece. Porém, na hora que ele tirar um dos três homens de contenção, Zé Welleson, Sacha ou Hércules, e se fosse para tirar, eu tiraria o Sacha, que não fez o mal primeiro tempo, é porque o Hércules tem uma função estratégica dentro do time do Fortaleza. Ele tanto destrói na marcação, como ele constrói no ataque, em termos de assistência. Olha a vassourada. Olha o vassourão, Marquezine. Eita, que é todo mundo vassourando no Castelão. E aí vai. Tô vendo aqui. Como é, Célio? O Célio ia falar aí? Ó, você falou em negócio de pensão. Escuta aí, ó. Negócio de pensão, o que é que dá? Diga aí. O Marquezinho só escapou da minha pensão porque na época que eu pensava que estava grávida, a pílula que eu estava tomando era de farinha. Ei. E a gente, no dia que foi bater a ultrassom, deu foi uma tapioca no bucho. Olha aí. Escapou, bicho sem vergonha, cachorro. Ainda bem. Suzane, ela faz tempo que ela quer retornar para o Marquezinho, mas infelizmente não dá. Então tá aqui o meu amigo Samuel Lopes, lá de Horizonte, ouvindo a gente, o nosso trabalho. E parabenizando pela análise. E também, deixa-me ver aqui, boa noite, Alano, mande um alô para, vamos ver aqui, Manuel Veríssimo. Seu Manuel Veríssimo, um grande abraço. Meu amigo Vicente, mototaxista, e o Quirino, futuro prefeito de Jaguaruana. Aí cobra barato, viu, Vicente? Viu? É corrida. Marquezinho, não chegou nada aqui não, viu? Sobre a sua pensão, não. De qualquer maneira, eu acho não tem nada a ver com a mim, não. Deixa eu confundir as coisas, mano. Então, mas não chegou nada. Você diz as coisas aí, o pessoal tem como uma verdade, isso é muito feio. No meu zap aqui não chegou nenhuma informação. É por causa da internet aqui, é ruim. O time já retorna, o Felipe vai chamar o esgalanido da audiência, o grande Marquezinho. Ainda bem que não sou eu que estou imitando o pombo do mundo. Tá falado, Alano Maia, o deve comentarista. Deve ser esse miserável que tá falando aí. O comentarista do Chicote da Galera. Vou convocar de novo o Mito, retornando pro segundo tempo, mas antes, meu amigo Cid do Noturno tá aí no Castelão ligado na Jovem Pan News Fortaleza. Abraçar também essa turma, nosso muito obrigado, assumindo a mesa aqui o Alex Oliveira na Jovem Pan e na Cidade AM 860, assumindo o grande Cláudio Regis. Com você, Gomes Farias. Obrigado, amigo. Qual é o jogo no Fortaleza no meio de semana, Marquezine? É contra Fortaleza. O time do Potosí. É, Nacional pela Sul-Americana de Potosí. É quarta-feira. Nacional de Potosí, quarta-feira, pela Sul-Americana. 7 horas da noite. Anastácio de Castro em ponto de bala para a transmissão. Aí termina o jogo de Fortaleza, começa o jogo do Sport Ceará. Pronto, nós dois entramos. Apito árbitro, reiniciada a partida. Quero abraçar aqui o doutor P. Felipe Carvalho, a doutora Fernanda Maia, grande médica. Senhor Assis Maia e a dona Catarina Maia. O senhor Assis é torcedor do Vozão, doutor Felipe, filho dele. Doutor Felipe é torcedor do Fortaleza, a doutora Fernanda Fortaleza também. E o senhor Assis é Vozão do coração do meu bobão. Eita! Obrigado aí pela audiência. Falta para o Fortaleza bater, não é, Marquezinho, Acélio? Perfeitamente, né? Na sua defesa, falta em favor do Fortaleza. Tite na cobrança. 0-0 por enquanto, Varia. Agora sai um. Aí o campeão aqui. O Hexa campeão. É agora, negada. Agora caiu para o Tite. Tite levando o jogo na ponta. Quando estava no segundo, subiu no ponto esquerda. Vai tentando descer o time do seu Fortaleza. Entra a zaga do Rosão e corta e bate. Dá a bola para a metade do gramado. Caiu agora para o Lourenço, perdeu para o jogador Zé Wellison, o Zé Wellison perde a bola, mas o gol vai voltar agora para Brites. Brites lança o jogo pelo ponto para Tinga, Tinga domina pelo ponto direito, lá vem o Leão, pensa no pé dele, Leão, na boca do gol, ixi, nossa senhora, voltou para Tinga, Tinga avança, Tinga adianta, mata a bola no Lourenço, caiu o gol agora para o jogador Eric, com falta, Eric reclama, não faça isso comigo não, tá rendo. Quem vai bater na bola é Richardson agora. Atenção, correu, bateu, levanta o jogo na ponta, canota, Marão, se livre, desceu, caiu do lado de cá, vem dominando, vem o jogador que é Saulo, Saulo atrasa a bola para Eric e não perde uma. O cabra é bom, parou, girou, lançou na ponta para Bahia, entra a zaga e corta com o jogador camisa 13, que é o Kusevic, ponta a bola para fora pela lateral, o Vandapan. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Matheus Bahia para movimentar a bola, cobrando o arremesso manual para o time do Vozão do coração do meu povo. Tá 0-0 aí da Liga do Brasil. Levantamento na bola para o grupo do Lupa, não subiu do seu dia. Tirou de cabeça o jogador que era Zé Wellington. Da cá para a direita de novo, quando o gol vai cair para Saulo. Saulo abriu o jogo na ponta, não olhou, não foi nem para ninguém. A bola caiu para Bruno Pacheco. Até as carregas para a metade do gramado, o Curubiante pelo alto vai cair no campo de ataque do time do Leão. Entra a zaga e corta, vamos lá, Vozão. Pensa no pentão. Não, Vozão! A bola caiu pelo fundo, quando vai descendo perigosamente agora. Bola lançada, Saulo, é o gol, é o gol, é o gol, chutou! A gente tem que se segurar aqui, negada. Segura. Que loucura, que maravilha. Valeu, Marquezinho. E como valeu. Sensacional, espetacular o passe do Matheus Bahia para o Saulo, que recebeu dentro da grande área. Levantou a cabeça e de pé esquerdo. Um canudaço no ângulo superior esquerdo do João Ricardo, que não deu para ele. Saulo Mineiro marcou. O placar mudou no Castelão. Ceará tem um, Fortaleza não tem nada. Na hora do gol. Eram decorrido 2 minutos e meio, amigos do Brasil. Saulo, Saulo, Saulo foi naí. Ah, no cafofo do Leão. Gol 115 do campeonato cearense. Ceará marca o 21º, Fortaleza toma o 7º e é o 2º do Saulo na competição. A legalidade do lance. O chutaço, o gol foi liso. Agora o VAR ainda está observando. André Ribeiro nos liga diretamente do Rio de Janeiro, tá de folga e tá ligado na Jovem Pan. Valeu, André. Tá de folga ou tá de volta? Rapaz, não dá corda não, que ele é apaixonado por esta cidade de Fortaleza. Deixou aqui um apartamento, um não, dois apartamentos. Deu umas três. Para voltar a qual... Apartamento rima com momento, né, ó? Ora, Cicisa. O tempo vai passando. Meu... Relação marca. 5:35 minutos de luta da etapa final, amigo do Brasil. O grande placar dos... Grupo Cidade de Comunicação, Presidência Miguel Dias Filho, Direção Geral Edson Ferreira, tá lá! Deu um, mas não foi assinada ainda. Bozão 1, Leão 0. Na decisão do Campeonato Pernambucano, 24, segundo tempo, segue Sport 0, Náutico também 0. Farias. José Honorato aí em Tigre, Madalena, vibrando, vibrando, vibrando, chamou, falou. O detalhe é que estava observando ali o árbitro, ele disse que estava na mesma linha a jogada, né? E ele está esperando, foi não, Malandro. O VAR ainda não. É, o detalhe só da isso. Oi, oi, oi. Aqui no meu VAR o gol foi listo, viu? O jogador Saulo está um pouquinho atrás. Então, jogador do lado esquerdo de Fortaleza, dando condição. Para da Silva Mourão, foi normal o lance, foi gol lícito. O VAR ainda está conversando com o árbitro. Para Farias, aqui para nós, viu? Eu acho que também foi um gol legal. Só que... Valeu! Assinado embaixo da, da saída de novo. A bola ficou dominada pelo jogador Zé Edson. O Edson olha a bola agora para o jogador Tite. Tite caminha pelo campo de dentro, ainda descarrega para o campo de meio. O balão subiu, desceu. Vai cair agora para o centro. Para o jogador Luceiro. Luceiro dominou. Cai a bola dominada ali pelo jogador do Ceará. Empurrado faltosamente, marca o árbitro. Fica caído o jogador Lourenço. Não é isso? Já se levantou. Como delira, como vibra. Vai a loucura a torcida do Ceará aqui no estádio Castelão. Há uma falta para o jogador Richard de cobrar. Preparado Richard para bater na bola. Ele próprio correu, bateu, descarregou para a metade do fundo, Corinthians, pelo modo, vai cair pelo fundo, não dá bola, vai cair para Saulo, que fez um golaço para o time do Rosão. Retorna a bola, caiu pela ponta esquerda, entra para a cobertura de qualquer maneira. O jogador Bahia, Matheus Bahia, e a bola já saía pela linha lateral. E eu sou fã da Pan, sou fã, indo e voltando, e nunca desligando. Mercadão São Luís, as melhores marcas com os melhores descontos. Agora com 5 lojas no Ceará. Crato, Maracanaú, Alberto Sá, Rio Mar, Kennedy e Washington Soares. E vem de Ricardo Camina pela Becanhota, interrompida ali, não autorizou ainda. Vai lá o Marinho, o que é que tá vendo? Arremesso lateral. Arremesso lateral para o time do Vozão. Isso. Cobrado o arremesso, lançamento na bola recuada para David Ricardo Ricu. Outra vez a bola caindo pela meganhota agora para o jogador Felipe. Felipe bateu no jogo para Raí. Aí é grande já lateral direito, larga a bola para a ponta direita. Bola caiu para o jogador que era exatamente lá pela ponta direita. Vai descendo o Lourenço. Parou, girou, pensou, comeu o primeiro, comeu o segundo. Vixe Maria! Ou não foi atingida ali? Vixe, nossa, agora mandou vai seguir pra violência. Lançamento do couro pelo ponto de direita, caiu para Marinho. Marinho vai na jogada. David Ricardo. O Marinho tacou o rabo no chão. Levantaram a bola para a ponta. Quando a bola vai descendo perigosamente, pulga o Antonário. Penetrou, chutou. Goleiro pegou. O goleiro pegou. O goleiro pegou. Marquezine. Grande oportunidade. Contra-ataque rápido do Ceará. Eric Pulga, na hora que for chutar, perdeu o equilíbrio, tá deitado ali sentindo dores na perna esquerda, tá pedindo para o jogo parar e o Daronco vá, saia do campo. 1-0 vence o Ceará. ele não pode sair se está contundido. Ele saiu, tem não. Que parar para mandar pegá-lo. É isso que vai fazer agora. Avisando que tá. Rapaz, eu não aguento essa cabine balançar desse jeito, não, Marquezinho. O que, que eu faço? Rapaz, tô com medo. Ave Maria! É pra lá e pra cá! Notícia ruim. Grande jogador do Ceará vai ser levado para fora de campo pelos padioneiros no caixão Rei de Querosene. Eric Pulga, hoje o maior ídolo da torcida alvinegra, hein, Marquezinho? Exatamente, está saindo ali, departamento, o médico do Ceará está atendendo, mas ele vai voltar. Grande radialista Antônio Carlos, nos ouvindo, mando para ele um abraço e agradeço a audiência. Farias. Ainda filho, doutor Cláudio Rocha, chamou para...